levantarmos a nossa voz, certamente que os homens ouvirão. E com poção dobrada, Espírito de Deus, faremos proezas em nome de Jesus. Se levantarmos a nossa voz, certamente que os homens ouvirão. E com poção dobrada do Espírito de Deus, faremos proezas em nome de Jesus. Há uma força em nós, há um poder que espera agora atuar aqui. Se nos dermos livres para o Espírito Santo agir, faremos proezas em nome de Jesus. Levantarmos a nossa voz, certamente que os homens ouvirão. E com poção dobrada do Espírito de Deus, faremos proezas em nome de Jesus. Há uma força em nós, há um poder que espera para aqui. Se nos dermos livres para o Espírito Santo agir, faremos proezas em nome de Jesus. Há uma força em nós, há um poder que espera para atuar aqui. Faremos proezas em nome de Jesus.